Afirma, 6141, parte via Alfa Juliette, portão 01. Ok, Alfa Juliette 01, 641. Tá Bravo Eco, contato radar vigilância, só mantém 080, Oscar tá Bravo Eco. Emo, não foi esse o nível de voo autorizado? Está estabilizado o voo 2008. 2008, 2 milhas do marcador externo, completa sinal ILS, redução para aproximação, torre 1895, voo 2008. Obrigado. Oi, Salvador, gol 2008. Direto Momo, Oscar Bravo Eco, confirma o controle, autorizado 080. Confirmo, o controle agora solicita, não foi esse o nível autorizado no solo? Tráfego de helicóptero pousando no... A sua esquerda. Não interfere com o pouso. Certo. Maravilha, acione no transponder 0195, que foi o último alocado, autorizado. Salvador, até Serra Índia, Eco Índia, coordenação com a torre Pro Norte, mais de 10 coordenação com a torre Pro Norte, alocado 0.5. Já encomenda, chega aí. Quando chegaste no teu reparacionamento, 295, um abraço. Controle, professor Bravo Eco na escuta. Solicita, foi o nível 080 autorizado no solo. Guardião 01, no solo, estabilizado para o corte. Aero está autorizado a ascensão para o 080. O controle solicita saber se o nível o 080 foi o nível autorizado durante o processo de autorização no solo. É isso, posso saber, velho. É autorizado 080, inicialmente após 100 milhas, vai mudar para 085. Então, submantenha 080, Papatão Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, no 350, prossiga. Afirmo, qual seria a possível saída para Aracaju? Estou visualizando aqui no plano do senhor, o nível 230, a saída é Cucajama, pode ir direto a Aracaju. Cucajama, direto a Aracaju, obrigado. Poderia manter as ondas no meio. 4196 está autorizado para 2000 pés, altímetro 1019. 2000 pés, por 0 ao 9, 1401 no meio. Páscoa para Golf, serve tráfego à direita para Embraer 190, passando 9000 em descida para 2000 rumo Nordeste. Ok, primeiro nível de esquerda, e agora está entrando na camada também. Sim, sim. Com o Salvador, boa tarde, com 2008, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Oscar Papa Golf é autorizado até 3 mil pés, Papa Golf. 3 mil por Golf. O Cuno 256, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1, 80 graus, 159. Tive decolagem 256. Bravo Eco está livre, ascensão para 080, Papa Tango, Oscar Bravo Eco. Controle, só para firmar 19, ajuste? 019, afirmo. Gol 1256, decolado ao 09, chame controle 121-120-80. Tarde, 1256, contato radar, sobre manter nível 370. Fazemos. Então, Oscar Bravo Eco, voa direto para o destino, Oscar Bravo Eco. Direto ao destino, rápido. Inicialmente negativo, voajamos no 256. Autorizado elétrico, pistão no zero, reposto estabilizado, localizador, 1-4-1-1-1. Que autorizado elétrico, poderá estabilizado, 1-4-1-1-1. Rotina 6315, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Rota, Zulu 10, Papa Alfa Índia, direto Umbad, Zulu 44, Pagog. Decolando 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Mótiva. Transponder 5567, controle Salvador, 120, 8. autorizado São Paulo, Guarulhos, 5360, rota conforme será UP Zulu 10, Piraí, depois Umbate, depois UP Zulu 44 até Pagog. Vamos decolar da 10 com primeira curva direita, cumprir o perfil da Dayel Leda Motiva, acionar 5567 e chamar o controle 208. Nós estamos na posição 8, reportarei completamente pronto. Na LS, torre 1895. Gente, completa aproximação em LS, a porta full e LS, tráfego que o precede 12 horas e 5 milhas, né? O F-190. Azul 4116, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus com 159. Livre pouso da 10, azul 416. Salvador, é o número 350, gate 10, tem que informação uniforme, autorização Aracaju. O gol no 350, aguarde cópia, por gentileza. Apagou o futebol e aberto. Papagô, completa a final ILS pista 10, chama a torre, 1-8-95. Polícia 06, cópia. Copia. Polícia 06, autorizado, Salvador, Salvador, nível 1-1-0. Decol da 1-0, primeira curva direita, saída da EL após direto. Aciona 5563, um transponder, controle Salvador, 120, decimal 8. 25, decimal 45. Olimpo 06, correto protegimento. Já tem informação de PLB autonomia? Oi, Luiz. Acionado já para o TAC, deixa minha torre em 1-8-95, ajuste altímetro no 09. O governo formado hoje vai continuar com o acionamento do motor, chama a torre. 3. Gol no 350, Cópia. Pronto, Cópia, gol no 350. Gol no 350, autorizado Aracaju, nível de voo 230, decola 10, primeira curva esquerda, subida Pucajamo, Aracaju. Aciona no transporte 5565, controle de Salvador, 120, decimal 8. Apitou no 0, curva esquerda, perfil Pucajamo, Aracaju. Transponder 5565 e o controle 1208, gol 1350. 1350, correto, protegimento. Qual é o portão que se encontra? Isso é o 1-0. Sim, reporte quando o pushback, gol 1350. Confirme? Reporte quando pronto para o pushback. Reportará. Papagolf, Libra, solicita base de tela direita da manchete. Papagolf, plano instrumento cancelado 1-8, chame na final da 1-7. Chamará na final da 1-7. Doras 2794, boa tarde, Cente Nome Farm, 160, barreira. Cente Oscar Bravo Eco, plano IFR cancelado ao 18, sobe e mantém 085 visual e reporta nível lá. Passarão de granada em 085. Forte barulho aí atrás aí de lança-paneiro, por favor. Cente Azul 2794, autorizado barreiras, nível de voo 160. Decola na pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo após direto. Aciona 5560 no transponder, o controle Salvador 120.8. Autorizado 60 para barreiras, a decolada no 0, curva à esquerda, Momo, depois direto. 5560 transponder, 120.8. 27 no 4, parte 3. 27 no 4, correto cotejamento, reporte pronto, pushback. Formal 27 no 4. Solo, bom dia, Azul 4196. Azul 4196, taxa via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 3. Alfa Papa Golfo, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 7, entre 180 graus, 15 nós. Golfo, livre Juliette Romeu, tem um tráfego ingressando no Pátio 5, aguarde. Ainda não visual, vai aguardar uma ingressão. Papatango, Oscar Papagolf, no solo 2-1, livre à direita, estacionar, frequência livre. Papagolf, atenta ao helicóptero que vai iniciar tráfego, vai iniciar táxi, atenta ao seu tráfego. Já sente do tráfego. Deixa eu ver o televisor aí com o 402, ligando? Visão, mesmo aguardando a operação, mais direção mesmo. Pronto, após o tráfego, já está autorizado a manobra de decolagem pela pista, o caso deseje direto. E fome fora do solo, 180 graus, 15 nós. Vai via Papa, ingressa pista 35, mais filé de Romeu. Autorizado, ingressar 35, mais direção, meu. Mais 37 Romeu, autorizado, nível de decolagem, vento 180 graus, 15 nós. Iniciou para o norte, mais 37 Romeu. 2794, prossiga. Apenas para informar que vai manter 3.000 após decolagem, por esquerda, na Momo, pois não compre o gradiente para 15 milhas acima do 110, ok? Ok, ok. Controle voo do 164, muito boa. Daqui passando 222 a 1 do 5. Boa tarde, gol 1164. Direto Duna, desce para 3.000 pés, altímetro 1019, gol 1164. Duna 3.000, comida e desce, 9, Loro do 64. controle, Salvador. Papapá, mais filhete Romeu. Bomba 1-3, Luna completa LS, torre 1895. 1295, Romba 1-3. Confirma nível para o gol do 64. 64 desce para 3 mil pés com 1019, direto do Luna. Gol 1-1-64. 3.019, 102. Controle, papapá, mais filhete Romeu, decola da 35 para a norte, Serra Índia com Índia. Siga visual, reposte final para pouso. Mike Gillette Romeu. Reportará quando visual Mike Gillette Romeu. Rumba 1-3. Rumba 1-3, estou em Salvador, prossiga a participação. 1-3, prossiga. Nível 360, decola da 10, curva direita, da Euleda Irume, aciona 5004, o controle 120.8. Então, 3193, correto, contingimento, reporte pronto, feedback. 3193. Tem 105 visual. Chama agora Recife para informação de voo e alerta na frequência 125 decimal 45. Abatão Gosta, Bravo Eco. Boa tarde, 7206, prossiga. Para o Pato Militar, acionado, pronto ataque, em autorização. Olímpio 06, aguarde para o ataque. Azul 2-7-1-4-3, para o estacionamento. Azul 2-7-1-4, autorizado, para o estacionamento, chama para o ataque. Informado 2-7-1-4. Batalha de hoje, 6142-390-Mississi, Gate 5, informação uniforme. Oceania 6142, informação, curso uniforme, pronto, Fábio? Pronto para cópia. Oceania 6142, autorizado, aeroporto de Recife, via rota do plano de voo, nível 350. Colagem da pistona 0, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Transponder 5012, controle 120.8. Autorizado 350, Recife, compra rota do plano, decola com curva esquerda na Puca, Aracaju, transponder 5012, controle 120.8, linha 142. Oceania 6142, cotejamento correto, chama para push back acionamento. Chamará para push acionamento, linha 142. Salvador, o TAN 3193, push back acionamento, gate 2. Então, 3193, aguarde, 7 para início do pushback. 93. Controle, Salvador, e Papa-Serra. Papa-Serra. Contato radar a 70 milhas de Salvador. Voa posição Duna, reporta para descida. Está presente, Duna, reportada para a descida do Papa Serra. Polo 3, no solo 29, atento. Curva esquerda. Atento a aeronave patrulha no pátio. Após a passagem do Bandeirante, autorizado ingresso no hotel, chama o cruzamento. 18-9-5-6-2-6. Controle de Salvador, Papa Serra, no ponto de dados de descida. Papa Serra, desce 4 mil pés, 1-0-9. Para 4 mil, 1-0-9, desce Papa Serra. 27-4, POB 65, 4 horas e 10 autonomia, alternativa, Monte Claro, solicitar. Azul 2704, Liptaque e Apache 1 Índia, quanto espera no 0 Torre, 1-1-8-95, ajuste ao time para o 0-1-9. 19, táxi até o posto espera no 0, lá 18-9-5. Boa tarde, FM-A326, é o LS, está 1-0. Continua a FM-A326, continua a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Aguarda. MA326, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-80 graus, 1-4-9. E o pouso pista no 0, 6326. Bom, o Nuno 64, desce para 2 mil pés, autorizado final LS, pista 1-0, reporta estabilizado. Sim, autorizado, final do ILS, valor no 64. Torre Salvador Azul 2-7-1-4, próximo ponto espera, dá 1-0 para nós. Azul 2-7-1-4, mantém a posição. Mantendo 2-7-4. 1-2-7 no 4, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e manter, 1-0, 2-7 no 4, 2-2. Fortaleza 6326, no solo aos 35, livre táxi à direita, chame solo 121, décima 10. 121, 0, 6326. Fortaleza 6326, livrou Fox, curta. Fortaleza 6326, taxi de Alfa, 4 Juliette. Alfa, 6326. No 4, autorizado a decolar, pista no 0, vento 180 graus, 13 nós. Gente, autorizado a decolar, 0, 27 no 4. Solo, Oceania 6142.5, tá pronto, puxa, tá lá na 6 curta. Limpo 06, autorizado o cruzamento, dá 1-0, mantém a posição na delta, chame solo, 1-2-1, décima 1-0. Limpo 06, na pista 1-0, e mantém a posição na delta, chamando solo, 2-1-0. 1164, passando Duna, complete LS, torre 1895. Sim. 4, decolada 37. Chame o controle, 120, décima 80. 120, 80. O azul 27 no 4, obrigado. Seguro no 64. Controle Salvador de azul 27 no 4. Aguarde a passagem do Airbus da companhia na retaguarda, após iniciar. Direto Momo em ascensão para 1-60, azul 27 no 4. Papa Terra, controle reautorizado para 2.000 pés, livre e aproximação final ILS, pistão no 0, reporta estabilizado, lock. É Papa Terra. Senhor, poderia repetir? Ingresse Juliette para remoto 1-4, agilize, por gentileza. Juliette, remoto 1-4, agilize, obrigado, colega. Fala, acho que é. Uma foto. Estado em 2019, é que para passear. Vem para o gol do 64. Vento 180 graus, 13 horas. Ok. O pushback, reporte para os táxis. Entre o Oxané, na 14, após, se inicia o voo no 37. Maratone? Confirme novamente a matrícula. Autorizado o táxi, chame para ingresso da 17. Olímpio 06, aguarde para ingresso. 06. Aguardando para ingresso do Guilherme, da Raul. O Salvador, 3196. Prossiga. Pronto para o táxi, com 176 a bordo, alterna Guarulhos, 3:23. Está 3193, livre táxi via Índia, ponto 010 Torre, 118.95, ajuste altímetro 1099. Via Índia, 1019, chama 1895 no posto de espera, 3193. Autoridade ingresso, reporte revelando pista. Está realizando pushback no 05, com segurança, ingresso Juliette. Seguindo a coisa da tela, está funcionando já. Olímpico 06, está visual com a aeronave da Bianca, realizando o push. Vai ingressar no pátio 1, vibrando a mesma, e prossegue na sequência do campo, como o número 2, o Olímpico 06. Quando espera a torre 118.95, Olímpico 06. 06, aqui na torre do campo. Vou olhar aqui no ponto de espera, torre do campo. Fala, Gordo 164, boa tarde. Gol 164, boa tarde. Táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Esse reporte. Torre Salvador, um cordial, 3193, ponto de espera da 10, pronto. 3193, autorizado alinhado, decolado, 10, vento 180 graus, 190 graus, 139. Arim decola, cabeceira 10, 3193. É 142 estacionado, pronto pro táxi, a bordo tem 134 com... 134 com 3 horas e 30, terminando na mão. O Xené 61142, livre o táxi, abate 1 no Índia, ponto espera na 0 torre, 118.95, ajuste altímetro na 099. Índia 1099, 1895, 42. Atango Vitor, Kilo Delta, aguarde cobre por gentileza, prepara a saída da água. Gente, vem com essa linha. Falou, Salvador, gol 1350 para o táxi. 168 a bordo, 2 horas e 40, autonomia alterna Recife. Bono 356, livre táxi, abate 1 no Índia, ponto 0 na 0 torre, 118.95, ajuste altímetro na 09. 19, Índia 1895, ponto 0 com a torre, Bono 350. Oxané 6315, é o Paulo? Tu escuta, Oxané 6315. Está condicionado, após passagem do Boeing da Gol à sua retaguarda, está livre o pushback, rebote para o táxi. Após a passagem do Gol, está livre o pushback, reportará para o táxi, Oxané 6315. Papatango, Vitor, Kilo Delta, eu falo. Confirme a pista que decola, o pátio que se encontra. 1 Victor Kilo Delta, autorizado Sierra November, Mike Charlie, nível 100. Decola da pista 17, primeira curva direita, saída árvore após direto. Acione no transponder 5024, controle Salvador, em 120, décima 8. 08, 3193, voa. A Serra Duna completa a aproximação LS, torre 1895. Papa Serra. Salvador, boa tarde, até 3193. É sobre 360, direto Leda. Direto Leda, até 3193, obrigado. 1019, Papa Tango, Vitor Quilo Delta. Para parceiro externo, Papa Serra. 2009, para Uniforme, atenção, Delta. 2009, agora de costas. 2009. Corrigindo, gol 1 no 0 ou 1 no 7, confirme. Me confirme o vento, por favor. Vento 180 graus com 1 no 4 horas. 1 no 7. Então, Vitor Kilo Delta, Papa Serra, chame para cancelamento. Chamará do externo para mudança de regra da Papa Serra. Oceané 6142, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. 6142, alinha Martina, pistão no zero. Passou externo, já está abaixado, travado, solicita a mudança de regras, prosseguindo para a pouso número 7, aqui para a Serra. É Papa Serra, plano cancelado aos 4:30. Autorizado a aproximação, pistão no 7, base pela direita, reporte na final. Reporte na final do 17, é com a Papa Serra. Autonomia, alterna Galeão, POB é de 171. Já 6315, livre do táxi da Pátio 1 no Índia, ponto 0-0 Torre, 1-1-8-1-9-5, ajuste ao time, 1-0-9. Ok, 1019, tá livre táxi, pátio, Índia, ponte espera da 10, 11895 a torre, só corrigindo, 172 PLB, tá? Obrigado. 11172 PLB. Gol 1164, está condicionado após passagem do S2 da Avianca, está taxando ponte espera da 10, ingratilhante até o portão 10. Área, dá pra gente a proa 200? Firma autorizado. Positivo, Olympus 06. Boa tarde, gol no 350, ponto espera 10, próximo. Gol 1350, observe a aeronave iniciando rolagem, autorizado ali, área mantém. Ali mantém 10, gol no 350. 09, autorizado Ilhéus, nível de voo 240, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Coral, Golf 677. Acione 5036 no transponder, controle Salvador em 120, décima 8. Autorizado, decola da 10 com a primeira curva à direita, da El Coral, para nível 240, acena 5036, controle 1208, voo 2009, está no 9. Rio 2009, colado com o atendimento, reporte pronto para o Chibank. Reportará 2009. Oceano Chevrolet 6142, decolado aos 49, chame controle 120, décima 80. 2080, 6142. Salvador, boa tarde, XLM 6142, 2000, Pucajima, Aracaju, na Chispa. 142, boa, contato radar direto, Jamo, sobre 350, 6142. Jamo 350, obrigado, capitão. É 314, boa tarde, ação de identificação, direto posição Duna, desce para 3 mil pés com 1019. Poxa, né, 6315, tá no ponto de liberação. Xané 6315, autorizado, alinhar e manter, pista 10. Ali mantém na 10, Xané 6315. Decolo da 10, primeira curva direita, saída árvore, left. O transponder de 5045, controle Salvador em 120, décima 8. Xané 321, correto, que eu tô já vendo, reporte pronto, pushback. Gol 1350, decolada aos 51, chame controle 120, decimal 80. 2080, gol 1350. Controle Salvador, boa tarde, gol no 350, decola Puca, Aracaju, passa 1300, certo? Boa tarde, no 350, sobe 230, direto Jamo, vigilante. 230, direto Jamo, gol no 350. 3193, passa nível 140 para 360, chama centro, Recife, frequência 125, decimal 1, boa viagem. Pode repetir a frequência? 3193, frequência 125, decimal 1. 251, boa tarde, 3193. Salvador, 0097. 097, ação de identificação, direto pelo 104 mil pés, altímetro 1019. 0020, aproximo 4000 com 1019, 097. Xané 6315, decolada ao 53, chame controle 120, décima 80. 208, Xané 6315, boa. Controle Salvador, boa tarde, Xané 6315, passando 1610 na Daia Leda. 3315, boa tarde, sobre 360, direto Leda, vigilância, 6315. Direto Leda, só para o 360, Xané 6315. Motiva, transponder 5031 no controle Salvador em 120.8. Autorizado 320 Campinas, Perioso Lua no 0, Cubaves, Perioso Lua 16 Belo Horizonte, direto Chomode, Superioso Lua 30 até Entite. Decola da 1-0, curva direita na Dael Leda com transição Imotiva, aciona 5031 e o controle em 120.8 no gate número 3. Fazer o controle mais 5-8, contagionante, pode para um pushback. Passará. Papá Romeu, Romeu Golfo, prossiga. Agora atrás de São Paulo, 12545 com Recife 2794, teria uma alternativa? Alternativa 1288. 288, ok. Ou 2794, obrigado. Oceaner 6142, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 125.45. 125.542, obrigado. Papá Romeu, Romeu Romeu Golfo, autorizado, Morro de São Paulo, nível 045, decola da 17, primeira curva direita, corredor axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Acione no transponder 0132, controle Salvador 120, decimal 8. O meu Romeu Golfo correto com atendimento. Confirma o pátio que se encontra o POB? Gente, o papá, tripla Romeu Golfo, torre 1 no 8.95, ajuste altímetro no 09, acionamento táxi. Sol Azul 4065 no 3, puxa acionamento. Azul 4065, está autorizado o pushback e pode pronto táxi. Autorizado, 4065. Agora é 2231 no Proscópio. Copia, 2231. Agora é 2231, autorizado Barreiras, nível 160, decola da 120, primeira curva esquerda, saída Momo, transição VATAP, Whisky 42, rota do plano. O transponder 5047, controle Salvador em 120.8. Barreiras aprovado, 160, decolado 1-0, com curva pela esquerda, Momo, VATAP, Whisky 42 e conforme rota, 5047, transponder 120, décimo 8, controle. Controle 2231, correto com atendimento e pode para um pushback. Coordenado, 2231. Manu, 4462, gente da Ritor, mandando 1-7-0, passando para lá. 24462, boa tarde, está a 2 milhas para a posição coral, está em contato radar, foi proa de Itape, vai interceptar a chegada a Mário, QNH1019, reporte no ponto de descida. Gente, roda presente, tá? 1019, ajuste, vai tomar da descida, o 4462, na verdade, está agora 10 milhas para descida. Quando no ponto ideal já autorizado a descida ao nível 050, o azul 4462. Ciência, Leal, Delta 050, 4062. Obrigado. Papá, nós vemos com o meu controle, Salvador. Seguro, pronto, cópia. 1-3, autorizado, porto seguro, 1-0-0, Golfo 677, decola pista no zero, meia curva direita, saída, coral. Controle, Salvador, 1-2-0, decimal 8, trânsito 1-0-0-2-6-0. Litoral Sul, General no 019, abriu mais carro meu. Bono 3, táxi, Samitone, 118, decimal 95, confirme seu aviso. Bono 3, táxi, 10, táxi, negativo, para o táxi, chame 118, decimal 95, Bono 3. Bono 3, para o táxi, 118, decimal 95. Cross 1406, está pronto para o táxi, alternando Ribeirão Preto com 4 horas e 33 minutos de autonomia e 118 a bordo. Cross 1406, confirma a alternativa. Ribeirão Preto. Cross 1465 à direita, via táxi Índia, ponto de espera, dona 0, torre 118, versão 95, general 10 no norte. Direita, ponto de espera, 295, 4065, 1019. Número 314, vetora só para seco pensamento, curva à esquerda na proa 010, o limite é radial 280 de Salvador. Esquerda 010, China 61, 0065, está aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Azul 4065, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1-80 graus, 1-3 nós. Alinha e decolar no zero, azul 4065. Né? 6315, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 25, 1, 33, 25, obrigado. Chama 6314, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 314. Bom dia, o 90 Carro Meio está em contato radar passando através do farol da barra. Controle Salvador é o Olímpico 06. 06, o controle. Está livrando 110 para o 060.